achando que só os outros podem aumentar o beat, é? Aumenta esse negócio, vai. Que negócio gostoso! Essa menina é um problema, ela é cheia de esquema, ela é complicada. Você pensa que ela é calma, mas ela tem alma de pipa voada. Fala que vai pra casa das amigas, mente pra mãe e pro pai. Bota outra roupa por baixo, parece que é linha fininha, ela sai. E hoje vai chamar no probleminha, vai. Hoje a gata vai perder a linha, vai. Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai. Hoje o negocinho vai ficar bom. Hoje vai chamar no probleminha, vai. Hoje a gata vai perder a linha, vai. Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai. Rebolando em frente ao paredão, mexe a raba. Mexe a raba, viola, mexe a raba. Mexe a raba, viola, mexe a raba. Mexe a raba, viola. Rebolando o gosto até o chão, mexe a raba. Mexe a raba, viola, mexe a raba. Mexe a raba, viola, mexe a raba. Mexe a raba, viola. Rebolando e vai até o chão. Operação Casa Fantasma. Alô, paredão, demolidor, empurre. E essa menina é um problema, ela é cheia de esquema, ela é complicada. Você pensa que ela é calma, mas ela tem alma de pipa voada. Fala que vai pra casa das amigas, mente pra mãe e pro pai. Bota outra roupa por baixo, parece que é linha vinha. Ela sai. Hoje vai chamar no probleminha, vai. Hoje a gata vai perder a linha, vai. Hoje vai curtir com as amiguinhas. Ei, negocinho vai ficar bom. Hoje vai chamar no probleminha, vai. Hoje a gata vai perder a linha, vai. Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai. Hoje o negocinho vai ficar bom. Mexe a raba, e mexe a raba, viola, mexe a raba. Mexe a raba, viola, mexe a raba. Mexe a raba, viola. Rebolando vai até o chão, mexe a raba. Mexe a raba, viola, mexe a raba. Mexe a raba, viola, mexe a raba. Mexe a raba, viola. Rebolando em frente ao paredão. Paredões, Neto Gasparzinho, Caça Fantasma.